Pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. Ei, Jones, pra mim, quem que vem lá de longe? É os homens. Hominado é os vermes da Rony. Se à noite eles tromba, você de quebrado. Engatilha quadrada, é armada cilada. Dispara, eles desce das barcas. Te enquadra, te pega, te leva, te espanca, te mata. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Rajada e sabeco no coco da Rony Preta. Um tático ou dois, as barcas encostou. Sujeito moscou, nunca mais acordou. Eu vi, você viu, desceu def mil. Acionou e apontou pro meu rosto um fuzil. As armas que eles usam não são de enfeite. Moscou na frente deles, as tela vista baby. Hey, vou, cuidado com a Rony Joe. Mas cuidado porque truta, eu sou trabalhador. Eles não querem nem saber quem sou eu, quem é você. Os porquinhos fardados quer roubar, matar, bater. Daquele jeito, a porra do preconceito faz muito neguinho, trampador virar suspeito. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. João, pra parar de pé tá cabuloso. A polícia tá matando, eu que sou o criminoso. Eu trabalho o dia inteiro, me esforço, tá ligado? Pra noite num rolê ser humilhado e maltratado. Direito de ir e vir do meu povo foi tirado. Enquadro virou mato, eu sou suspeito, graduado. Deus cria, a Rony extermina na minha vila. Sem medo da verdade, 347 na trilha. E vem de blazer a mil, no olhar a maldade. Uma farda que esconde um canalha covarde. Soldado incompetente, que age inconsequente. Um dia vai saber, nós descarregando os pente. E chega de RD, a milhão, na calada. Descarrega 2940 bala nas bar. A revolta dos moleque que levou tapa na cara. Que através do rap faz um hino que se espalha. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. É muita treta, mano, é muita treta. Muita treta, mano. Vixe, é muita treta. Pra parar de pé tá embaçado, sinistro. Se tromba os cu de farda na calada, é aquilo em uma arama. Só favelado sente na pele. Como é tomar tapa na cara dos vermes? Te leva de quebrado, se pá, brota a cidade. Te enche de bicudo, truta, sem dó e massagem. Bota terror, espalha sangue e dor. Medo e luto pras coroa dos malucos sofredor. Conexão do gueto é apoiado por vários truta. Que terra é Badarone, esquadrão de filhos da puta. Ligado, parceiro, narrando o que acontece. Avisando pra esses pregos que aqui não tem moleque. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Treta, vixe, pra parar de pé é muita treta. Vixe, pra parar de pé é muita treta. Tático assassino, pau no cu da Rony Preta. Vixe.